espantalho da gargalhada. Se ainda não me conhecias, ficas a saber que a vida é engraçada. E o meu nome é Zacarias. A fantasia é minha morada. Uma floresta venho encantar. É uma floresta super animada, onde tenho amigos de pasmar. Ha, ha, ha, cantar de galo. Ha, ha, ha, rir é um regalo. Ha, ha, ha, cantar de galo. Ha, ha, ha, rir é um regalo. Ha, ha, ha, cantar de galo. Ha, ha, ha, rir é um regalo. Elvira é muito velhinha, mas tem muito para te ensinar. Tem uma visita a Gota Gotinha, é amiga de Mateus, Amilcar e Edgar. O amigo Jota é um coelhinho, conhece a Dona Porca, Dona Felisberta. Mu, mu, mu, faz o Dom Vitelinho. E mé, mé, a ovelha Anacleta. Cantar de galo. Ha, ha, ha. Rir é um regalo. Ha, ha, ha. Cantar de galo. Ha, ha, ha. Rir é um regalo. Ha, ha, ha. Cantar de galo. Ha, ha, ha. Rir é um regalo. Ha, ha, ha. Cantar de galo. Ha, ha, ha. Rir é um regalo. A Januária vive numa horta, na grande quinta do Zacarias. É a vizinha da ervilha torta. Será amigo que tu já sabias? Por Coruche deves perguntar. Onde é esta quinta super animada? No Cascavel vais-me encontrar. E ao meu mundo da gargalhada.